Patrão. É isso mesmo, preço do patrão. Vale a pena conferir, vale a pena comprar. Casa Dona das Neves, qualidade, preço baixo, variedade pra você. Casa Dona das Neves, Rua Campos Sales, próximo a Campos Sales Construções. Passe lá e confira o que estamos anunciando. Casa Dona das Neves, onde você compra com economia. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Se você procura em Coelho Neto um gás de qualidade, com menor preço e sem burocracia, o gás certo é o Gás do Louro. O Gás do Louro é a distribuidora autorizada da Ultragás em nossa cidade. No Gás do Louro, você não precisa pagar mais caro na entrega e nem mesmo se comprar no cartão, como acontece na concorrência. Não se contente apenas com brindes, se contente com a qualidade e o melhor preço. E é isso que o Gás do Louro oferece, além da agilidade na entrega e a facilidade no pagamento. E aproveite, estamos sempre em promoção por tempo indeterminado. Peça já o seu botijão azul da Ultragás ou a sua água mineral no Louro pelo Zap DDD 98 981 18 4603 ou DDD 98 988 85 47 26. Aceitamos todas as formas de pagamentos: dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito. O Gás do Louro está localizado na Rua Doutor Afonso Bacelar, Centro, Coelho Neto, Maranhão. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Viva sua experiência. Começa agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número 9504/97. Ouça agora o programa Cláudio 10, coligação para Coelho Neto ser feliz, Republicanos e PDT. 10 propostas de Cláudio 10 para mudar Coelho Neto de verdade. Educação. Desenvolver um plano de reformas e ampliação das unidades escolares de Coelho Neto. Retomar a construção das escolas inacabadas. Reformar quadras poliesportivas e construir novas quadras na zona rural e na zona urbana. Implementar cursinhos preparatórios para concurso e vestibular. Garantir merenda escolar de qualidade, tendo como fornecedores os produtores locais de Coelho Neto. Proporcionar transporte escolar rural e urbano com excelência. Garantir o kit escolar completo aos estudantes da rede municipal, mochila, material escolar e uniforme. Climatizar com ar-condicionado todas as escolas do município, zona rural e zona urbana. Construir 5 creches padrão MEC, zona rural e zona urbana. E retomar a construção das creches inacabadas. Promover a valorização dos profissionais da educação. Este é Cláudio 10. 10 metas na educação que vão revolucionar a história de Coelho Neto. Vote Cláudio 10, prefeito, para Coelho Neto andar direito. O povo quer mudança, quer sim. Mudança para você e para mim. O Cláudio 10 é a verdade, a solução dessa cidade. Vem com 10. O povo quer mudança, quer sim. Vai dar mudança pra você e pra mim. O Cláudio 10 é a verdade, a solução dessa cidade. Vem com 10. Vote Cláudio 10, pra Coelho Neto mudar de verdade. Você ouviu o programa Cláudio 10 Prefeito, coligação pra Coelho Neto ser feliz. Republicanos e PDT. Tá na sua história, tá na sua escolha. Bom dia, Coelho Neto! Tá começando o programa do menino que não para de trabalhar. O programa do nosso prefeito Bruno Bonzi. Coligação. O trabalho não vai parar. Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Prefeito Bruno Silva, eu voto 11. Vem, Coelho Neto! Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão. Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão. Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo. É nosso amigo, nosso irmão. Prefeito Bruno Silva! Tá na cabeça, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Prefeito Bruno Silva, eu voto 11. Tá na nossa mão. Digita 11. Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união. Tá com seu povo, querem ele de novo. Tá com satisfação. Vai lutar para o crescimento, fazer o nosso momento, é a sua missão. Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Com Bruno Silva prefeito, eu voto 11. Tá na nossa mão. Vem com ele. A gestão de Bruno Silva vem fazendo a diferença, graças às grandes parcerias. Conta aí, meu prefeito. Introduzimos o programa Vale Gás, programa Cheque Minha Casa, além do programa Minha Casa Melhor. Inauguramos o posto avançado do Detran. Investimos na pesca local com aquisição de motores. Orgulhosamente, inauguramos o Shopping do Povo e o Farol do Saber Maria de Jesus Leal. Entregamos ações dos programas Mais Pescado e Comida na Mesa. Inauguramos o Centro Educa Mais Magno Bacelar e estabelecemos parcerias estratégicas com instituições educacionais e financeiras. Conseguimos asfalto junto à Codevasf e trabalhamos incansavelmente para atrair empreendimentos para a cidade. Estas conquistas são fruto do trabalho coletivo e comprometido com o bem-estar de todos os cidadãos. Agradeço aos nossos parceiros. Juntos, continuaremos a construir uma cidade melhor para todos. O trabalho não para. Para cima dele! É lindo de ver, é de arrepiar. Coelho Neto tá crescendo, não pode parar. O povo já sabe, ele é trabalhador. Sondoso e competente, vai vencer de novo. Sai da frente, a chapa é quente. Bruno Silva chegou. Beleza, tá legal. É pra trabalhar geral. É pra trabalhar geral. Amigo do povo, vai vencer de novo. É pra trabalhar geral. É pra trabalhar geral. Amigo do povo, vai vencer de novo. Trabalhar aí, trabalhar aí, trabalhar aí, trabalhar aí, trabalhar aí. O desenvolvimento econômico e social da nossa cidade é fruto de união entre o setor público e privado. A viabilização para a chegada de grandes empresas como o Matheus tem sido fundamental para a economia local, abrindo novas oportunidades de emprego. É pra trabalhar geral, é pra trabalhar geral. Na unidade do Matheus, foram mais de 192 empregos diretos. É pra trabalhar geral, é pra trabalhar geral. Com a economia em alta, o Grupo Matheus já anunciou uma loja de eletro, que começa a ser construída ainda este ano. O nosso prefeito Bruno Silva esteve com o empresário Wilson Matheus, que garantiu mais esse empreendimento. Meus amigos de Coelho Neto, Encontrei aqui o nosso amigo, o grande empresário Wilson Matheus, que esteve conosco há um ano atrás, né, senhor? Inaugurando essa loja, belíssima loja, que é sucesso hoje na nossa cidade. E ele acaba de me dar uma grande notícia, na verdade, uma grande notícia para a nossa cidade, que nos próximos meses aí, o Grupo Matheus estuda abrir um novo empreendimento no nosso município para gerar mais emprego, para gerar renda. Então a gente fica muito feliz com esse novo empreendimento que irá chegar em Coelho Neto, que com certeza Coelho Neto só tem a ganhar e toda a nossa população. Muito obrigado, senhor Espatete. Quero muito agradecer, prefeito, aí toda a ajuda que você nos deu, lá, o apoio, toda a Câmara de Vereadores e a população que nos abraçou, e quero aqui me comprometer com você, com o município, que a gente realmente vai fazer essa loja direto no primeiro semestre do ano que vem. É lindo de ver, é de arrepiar, Coelho Neto tá crescendo, não pode parar. É assim que se constrói uma cidade de oportunidades. Com uma gestão voltada aos interesses da população, esse é o governo Bruno Silva 11. É pra trabalhar geral, é pra trabalhar geral. Amigo do povo, vai vencer de novo. É pra trabalhar geral, é pra trabalhar geral. Amigo do povo, vai vencer de novo. Trabalhar eu, trabalhar eu, trabalhar eu, trabalhar eu, trabalhar eu. Com Bruno Silva do povo. Trabalha aí, trabalha aí, trabalha aí, trabalha aí. Joga a mão pra cima, o 11 vai ser campeão. Bruno Silva chegou, tá beleza, tá legal. É pra trabalhar geral, é pra trabalhar geral. Chegou Bruno Silva. É lindo de ver, é de arrepiar. Coelho Neto tá crescendo, não pode parar. O povo já sabe, ele é trabalhador. Vai vencer de novo, sai da frente, a chapa é quente. Já sabe, né? Dia 6 de outubro, pro trabalho não parar, é Bruno Silva 11. Até logo, pessoal. Coelho Neto é 11, Bruno Silva, amigo do povo. O trabalho vai continuar pra cima. Lojas Bom Sucesso. O nosso sucesso é você. Informa a hora certa. 7:09. Should have seen her. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. A caravana do 11 está sendo recebida de braços abertos por onde passa. Bairro Olho da Guinha, Sarney, Santana e Novo Astro ficaram azul da cor do céu. No último sábado, foi a vez do Esquenta, do Arrastão da Onda Azul, que parou o Coelho Neto. Foi lindo de se ver, a cidade inteira de mãos dadas com 11. Bruno Silva, prefeito. Bora, Coelho Neto! Eu quero 10, 1, 2, 3, eu sou 10, 1, 2, 3, eu vou de 10, 1, 2, 3, agora é a nossa vez. Eu quero 10, 1, 2, 3, eu sou 10, 1, 2, 3, eu vou de 10, 1, 2, 3, agora é a nossa vez. Eu quero 10, 1, 2, 3, eu sou 10, 1, 2, 3, eu vou de 10, 1, 2, 3, agora é a nossa vez. Eu quero 10, 1, 2, 3, eu sou 10, 1, 2, 3, eu vou de 10, 1, 2, 3, agora é a nossa vez. Que o comercial JM é o preferido da dona de casa, porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os menores preços. Suas compras custam bem menos num comercial JM, que além de produtos alimentícios, dispõe de materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, tudo que um completo supermercado precisa ter, o comercial JM tem. Comercial JM, Rua Doutor Afonso Bacelar, Praça do Balão, Coelho Neto, Maranhão. Serve planos de saúde, Unimed, Intermed e Odonto Prime. Informa a hora certa. 7:18. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Essas cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação: Edelson Moura. Gente, agora eu faço que nem aquela música do Amado Batista. Ei, eu estou aqui. Chegou o Edelson Moura. Agora é comigo, viu? Uma hora de programa Amado Batista nesta rádio, em Conceição do Araguaia, na nossa rádio regional, 1h30. O nosso programa é maior lá nessa emissora, tá bom, gente? Quem quiser ouvir mais, é só baixar o aplicativo. Nós estaremos lá por um tempo maior, tanto no programa do Amado Batista, como também no Ligação Nacional. O Edelson Moura fica no ar de 7 às 10 da manhã e repete de 9 da noite até a 6h. É isso mesmo. Vamos lá, abraçando todo mundo, a você que retransmite este programa, muito obrigado, às nossas emissoras parceiras, espalhadas por todo este Brasil. Também não deixem de baixar os aplicativos das nossas emissoras parceiras, né, meus amigos? É, a modernidade, tudo moderno. E para começar o nosso programa de hoje, vamos agradecer ao Charles Help pelo trabalho aqui em atender o nosso público, o nosso povo. Também agradecer ao Franklin Russo, do outro lado da máquina. E eu toco a primeira música, Acorde Amor. As tristezas desse mundo, todas para mim. Não vá, não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor, acorde a alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa, pelo amor de Deus. Diga que está com sono e que foi só um remédio que você bebeu. O dia está amanhecendo e daqui a pouco estará nos jornais. Mulher cansou do seu marido e foi buscar a morte pra encontrar a paz. A vida não fará sentido sem você aqui. Eu já chamei nossos vizinhos do 8º andar. Acorde, amor, não vou dizer a... Ah. A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando 2 comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o Truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou pelo zap 61 998 19 51 51. E vamos agora começar a atender os nossos amigos, começar a falar com os nossos ouvintes. Eles já estão aqui prontinhos para falar com Edelson Moura. Vamos lá, gente. Oi. Boa noite, Adelson Moura. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa noite. Isso. Cadê minha moça? Você ficou pescou com raiva de mim, você não mandou meus áudios. Fiquei com raiva não, rapaz. Passa minha moça, Adelson Moura. Claro, vou passar agora. Alô pra mim aí. Isso. É Hélio. Hélio aqui da Biuca. Boa, Hélio, tudo bem? Domingo, quando passa minha música. Passo. Fico sentindo seu programa e você não manda minha música. Essa música minha aí de Amado Batista. Qual o nome, Hélio? Qual o nome da música? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida? E depois você passa a música sua. Certo, certo. A que você mais gosta de passar ela aí. Isso. Eu adoro muito essa música da sua. Bacana, né? Hélio Domingos Ribeiro. Falou, Hélio. Programa. Obrigado, amigo. Manda a música pra nós aí, pô. Tá todo mundo assistindo seu programa. Obrigado, tudo viu? Bom? Tudo bom, graças a Deus. Agora vou tocar pra você. Não fico com raiva porque aqui é muita gente, você sabe, né? Tem que dar vez para todo mundo, senão o pessoal começa, só atende fulano, só atende Beltrano, não é mesmo? Então vamos lá, meu amigo, Nossa Senhora Aparecida. Iluminando o seu altar.